predador. Predador. Jesus é meu Deus. O meu Deus. Também o meu Senhor. Meu Senhor. Sou filho de leão. De leão. Não tenho predador. Predador. Jesus é meu Deus. O meu Deus. Também o meu Senhor. Meu Senhor. Contra Jacó não há encantamento, pois o sangue do Cordeiro aqui está. Esse Cordeiro pra me proteger. E no leão da tribo de Judá, de Judá, de Judá. Sou filho de leão, de leão. Não tenho predador, predador. Jesus é meu Deus, o meu Deus. Também o meu Senhor, meu Senhor. Sou filho de leão, de leão. Não tenho predador, predador. Jesus é meu Deus, o meu Deus. Também o meu Senhor. Proteger.